Desde la comarca del Colorado, en la Patagonia Norte, aquí comienza Luz para Mundos Remotos. En cada programa proponemos un viaje a algún rincón del mundo y de su historia, a través de géneros, estilos, épocas, instrumentos, compositores e intérpretes. Luz para Mundos Remotos, un programa documental de músicas y músicos. Hoy, en nuestro capítulo latinoamericano, dedicaremos el programa al compositor, guitarrista y cantante brasileño João Gilberto. Hola, bienvenidas y bienvenidos. Su nombre completo es João Gilberto Prado Pereira de Oliveira. Figura emblemática como pocas en la historia de la música popular brasilera, João Gilberto transformó la manera de cantar y tocar guitarra en el Brasil. Junto con Antônio Carlos Jobim, más conocido como Tom Jobim, fueron los creadores del género musical bossa nova. Adorado por muchos, considerado genio, despreciado por algunos, considerado loco, es muy difícil ser indiferente a João Gilberto. Nacido en Juazeiro, Bahía, el 10 de junio de 1931, João tuvo su primera guitarra a los 14 años de edad y nunca más la dejó. En los años 40, oía música en la tienda de discos, desde Duke Ellington y Tommy Dorsey, hasta Anjos do Inferno, Dorival Caymmi y Dalva de Oliveira. Cantante que aprendió a tocar la guitarra sin profesor, João Gilberto se radicó en la ciudad de Río de Janeiro en el año 1950, donde actuó en el conjunto vocal Garotos da Lua, en castellano, Muchachos de la Luna. Después de ser expulsado de la banda por rebeldía y reiterados incumplimientos, pasó algunos años sin trabajo, pero con la idea pertinaz de crear una nueva forma de expresión musical con la guitarra. Escucharemos ahora Garota de Ipanema y Doralice, de y por João Gilberto, acompañado por el saxofonista norteamericano Stan Getz. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça, ela menina que vem e que passa, num doce balanço caminho do mar. Moça do corpo dourado do sol de Ipanema, o seu balançado é mais que poema, é a coisa mais linda que eu já vi passar. Ah, por que estou tão sozinho? Ah, por que tudo é tão triste? A beleza que existe, a beleza que não é só minha, que também passa sozinha. Ah, se ela soubesse que quando ela passa, o mundo sorrindo se enche de graça e fica mais lindo por causa do amor. And ten and young and lovely, the girl from Ipanema goes walking, and when she passes, each one she passes goes ah. When she walks, she's like a sun.

Alguma coisa bem que andava me avisando. Até parece que eu estava adivinhando. Eu bem que não queria me casar contigo. Bem que não queria enfrentar este perigo, Doralice. Agora você tem que me dizer como é que nós vamos fazer. Para Mundos Remotos, estamos dedicando el programa al cantante, guitarrista y compositor brasileño João Gilberto. Tá fazendo ano e meio, amor, que o nosso lar... Su esfuerzo de crear una nueva forma de expresión finalmente dio resultado. Y tras conocer a Tom Jobim, pianista y compositor con educación clásica, pero a quien también le gustaba la música jazz estadounidense, lanzaron el movimiento que se conoció como Bossa Nova. La Bossa Nova era una destilación del ritmo percusivo y sincopado del samba en una forma simplificada que podía ser tocada en una guitarra sin acompañamiento. Se atribuye a João Gilberto la creación de esta técnica. También introdujo una nueva forma de cantar, a bajo volumen, con la pronunciación de las sílabas hecha algunas veces antes y algunas veces después de la base rítmica, y con la voz entrenada para eliminar casi cualquier ruido de la respiración y otras imperfecciones. En 1958 grabó para el sello Odeon dos álbumes, Chega de Saudade, Bim Bom, en el mes de julio, y Desafinado, Oba Lala, en noviembre. Estas obras lanzaron la carrera musical de João Gilberto y también el movimiento musical Bossa Nova definitivamente. Ese mismo año, acompañó a Elisette Cardoso en dos pistas del LP Canção do Amor de Mais y Outra Vez, considerado otro marco inaugural en la historia de la bossa nova. En 1960 y 1961, Gilberto lanzó otros dos discos que contenían canciones compuestas por una nueva generación de cantantes y compositores, como Carlos Lira y Roberto Menescal. Sus características más notables fueron la manera de cantar bajito, saliendo radicalmente de la tradición de los grandes cantores de radio, famosos por sus vozarrones, y la forma de tocar la guitarra, adoptando un punteo diferente que desplaza el acento del tradicional rasguido del samba. Son famosas sus interpretaciones de Auspes da Cruz, Samba da Una Nota Só, O Barquinho, Samba da Minha Terra, Saudade da Bahia, Na Baixa do Sapateiro, Falsa Baiana y Saura, todas recreaciones que se caracterizan por su estilo único de interpretar. Pasamos ahora a escuchar otras dos interpretaciones de João Gilberto.

Alrededor de 1962, la bossa nova ya había sido adoptada por músicos de jazz estadounidenses, como Herbie Mann, Charlie Byrd y Stan Getz. Este último invitó a Joao Gilberto y a Tom Joven para que colaboraran en lo que se acabó convirtiéndose en uno de los discos de jazz más vendidos de la historia, Jet Gilberto, que es justamente lo que estamos escuchando hoy. De este trabajo destaca la composición de Joven y de Moraes, Garota de Ipanema, en su versión inglesa, The Girls from Ipanema, que se convirtió en una canción clásica del pop internacional y llevó a la fama a Astrid Gilberto, mujer en aquel entonces de Joao y cantante en esta pieza. Bien, dejamos el lugar a la música de Joao Gilberto en otras dos páginas. Corcovado hizo danzo samba. Quiet nights of quiet stars, quiet chords from my guitar, floating on the silence that surrounds us. Quiet thoughts and quiet dreams, quiet walks by quiet streams, and a window that looks out on Corcovado. Oh, how lovely. Um cantinho, um violão, esse amor, uma canção, pra fazer feliz a quem se ama. Muita calma pra pensar e ter tempo pra sonhar. Da janela ver seu Corcovado, o Redentor, que lindo. Quero a vida sempre assim, com você perto de mim, até o apagar da velha chama. E eu que era triste, descrente desse mundo, ao encontrar você eu conheci o que é felicidade, meu amor. Sempre assim, com você perto de mim, até o apagar da velha chama. E eu que era triste, descrente desse mundo, ao encontrar você eu conheci que é felicidade, meu amor. Não, Brasil, algumas poucas pessoas desavisadas. Tenho 30 anos que trabalho com música brasileira, vivendo isso. É o artista que eu conheço com o maior senso de profissionalismo, o maior respeito ao público. Acho que um artista que chegar e o som não tiver direito, a coisa não funcionar e tudo, ele não pudesse apresentar direito, é melhor adiar o show do que fazer uma coisa pela metade. Então, o João... pouquíssimas vezes acompanhei show de João Gilberto em Roma, em Geneve, em Montreux, em Barcelona, em Nova York. Ele sempre foi e sempre fez os shows. E nas raríssimas vezes em que isso aconteceu, foi porque não havia mínimas condições técnicas dele mostrar, ou condições físicas dele. Se ele está doente, ele é um jogador de futebol, que é uma coisa... não é tão sensível quanto a garganta de um artista que se apresenta somente com seu violão. Quer dizer, uma banda de rock and roll com 8 músicos, tem 2 que não estão nem tocando, não faz diferença, porque é tal zoeira. Agora, quando é a voz e violão, se não for uma precisão absoluta, não tem sentido fazer isso. Então, é uma prova de grande respeito do público que o João dá. E eu acho que o João Gilberto é um exemplo para todos os artistas brasileiros, e todos os artistas brasileiros, artista de verdade mesmo, tem no João Gilberto um exemplo. Estás escuchando Luz para Mundos Remotos. Hoy, en nuestro capítulo latinoamericano, dedicaremos el programa al compositor, guitarrista y cantante brasileño João Gilberto. Só danço samba, só danço samba, vai, vai, vai, vai, vai. Só danço samba, só danço samba, vai. Só danço samba, só danço samba, vai, vai, vai, vai, vai. Só danço samba, só danço samba, vai. Já dancei o twist até demais, mas não sei, me cansei do calypso ao tchá-tchá-tchá. Só danço samba, só danço samba, vai, vai, vai, vai, vai. Só danço samba, só danço samba, vai. Thank you. Joao Gilberto vivió en los Estados Unidos desde 1962 a 1980, pasando 2 años en México. En cuanto a su discografía en aquel país, debemos mencionar a Ella e Carioca, lanzado en el año 1968, cuando Joao Gilberto estaba residiendo en México. El disco Joao Gilberto, lanzado en 1973, representa un cambio desde la creación de la bossa nova. En 1976 fue lanzado The Best of Two Worlds, con la participación de Stan Getz y de la cantante brasileña Miúcha, hermana de Chico Buarque, que se había convertido en esposa de Joao Gilberto en abril de 1965. El disco Amoroso, de 1977, tuvo arreglos del músico Clance Osherman. En el disco de 1980, Brasil, grabado al regresar a su país, Joao Gilberto trabaja con Gilberto Gil, Caetano Veloso y María Betania, quienes a finales de los años 60 habían creado el movimiento tropicalismo, basándose en la bossa nova y fusionándola con elementos de rock. Volvamos a la música, ahora con O Grande Amor y Vivo Soñando. Thank you. grave, cadê? Bom, bom, bom, bom. E aí a diferença do, de um mexer num negócio assim para um negócio elétrico, cheio de guitarra elétrica, e um negócio puro, sem. Que o elétrico, tudo é o mesmo, fácil. Existe todo um folclore a respeito do João Gilberto, de que ele é exigente, que ele é ranzinza, que ele implica com o microfone, implica com o ar-condicionado, que ele exige silêncio, que ele não gosta que as plateias nem respirem enquanto ele canta. E tudo isso é verdade. Não, não é este violão que eu estou falando, não. Nunca pedi aí. Mas sem provar, como é que eu vou usar o violão assim? É outro som, outro balanço. João Gilberto não é o Guns N' Roses, não é o Sepultura. Ele não toca barulho, ele toca música. Eu estou chegando de uma viagem muito longa, cansado, sem dormir há um mês. Peraí. Não, não, não. Não faz que eu vou embora, hein? Quem é este besta aí? Vejam quem é esse idiota e olhem pra cara dele, que ele não deve ter força nenhuma fazendo... Vou te contar. Una vuelta por la música del mundo a través de épocas y géneros. Luz para mundos remotos. Vivo sonhando, sonhando mil horas sem fim. Tempo em que vou perguntando se gostas de mim. Tempo de falar em estrelas, falar de um mar, de um céu assim. Falar do bem que se tem, mas você não vem, não vem. Você não vindo, não vindo, a vida tem fim. Gente se rindo, falando, zombando de mim. E eu a falar em estrelas, mar, amor, luar. Pobre de mim que só sei te amar. Y ahora, un pequeño espacio de apreciación musical heterodoxa. Thank you. Estás escuchando Luz para Mundos Remotos. Hoy, en nuestro capítulo latinoamericano, dedicaremos el programa al compositor, guitarrista y cantante brasileño João Gilberto. And thin and young and lovely, the girl from Ipanema goes walking, and when she passes, each one she passes goes ah. When she walks, she's like a samba that swings so cool and sways so gently, that when she passes, each one she passes goes ah. So sadly, how can he tell her he loves her? Yes, he would give his heart gladly, but each day when she walks to the sea, she looks straight ahead, not at he. Nuestra edición de hoy de Luz para Mundos Remotos estuvo dedicada al brasileño João Gilberto, uno de los creadores del movimiento musical conocido como Bossa Nova. El álbum que nos acompañó en nuestro programa se llama Gets Gilberto. Fue grabado en 1963 en los Estados Unidos. En él participaron el saxofonista Stan Getz y su grupo, y João Gilberto en guitarra y voz, y Astrud Gilberto en voz en las versiones en inglés. Las composiciones fueron las siguientes: Garota de Ipanema, Doralice, Para Machucar Meu Coração, Desafinado, Corcovado, Quiet Nights of Quiet Stars, So Danzo Samba, O Grande Amor y Vivo Soñando. Dedicamos el programa a las hermanas Amundsen. Chau. Quiet nights of quiet stars, quiet chords from my guitar, floating on the silence that surrounds us. Quiet thoughts and quiet dreams, quiet walks by quiet streams, and a window that looks out on Corcovado. Oh, how lovely. Thank you.